eu fiquei abandonado. Com a solidão tirando sarro de mim. E eu fiquei abandonado. Ela foi embora, ela fugiu de mim. E eu fiquei abandonado. Com a solidão tirando sarro de mim. Microfonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Barraco na favela, fez samba pra lhe alegrar. o que a fez mais bela. O sorriso na janela e o desejo de tudo mudar, a cor da casa amarela. Mas tudo foi pelo ar, tudo que ninguém soube contar, a cama e o colo dela, que gritando assanhou o mar. E essas águas já não vão mais se acalmar por causa dela. Por causa dela, por causa dela, por causa dela, as águas não vão mais se acalmar. Por causa dela, por causa dela. Ela cantou pro mar se acalmar e acalmar o corpo dela. Ela chorou pra não vê-lo chorar, agarrado à saia dela. Ele fez barraco na favela, fez samba pra lhe alegrar, o que a fez mais bela. Um sorriso na janela e o desejo de tudo mudar, a cor da casa amarela. Mas tudo foi pelo ar, tudo que ninguém soube contar, a cama e o colo dela, que gritando assanhou o mar. E essas águas já não vão mais se acalmar por causa dela. Por causa dela, por causa dela, por causa dela, por causa dela. Ele fez barraco na favela, fez samba, fez samba pra lhe alegrar, o que a fez mais bela, o que a fez mais bela. Fez samba pra ela. Ela cantou pro mar se acalmar, pro mar se acalmar, pro mar se acalmar. Ela cantou pra não ver chorar, pra não ver chorar. Agarrado a saia dela, a saia dela, a saia dela, a saia dela. Por causa dela, por causa dela. A culpa é sempre delas, né? Sangue bom, garota carioca, suíte.

se vai me perdoar. Diz pro meu olhar. E o sol que bate a pele incendiou. Amor 40 graus. Haverá um ponto sempre a discutir. Melhor lugar que este aqui. Prefiro duvidar. Vai e vem. Esse 40 é mais que sim. Calor de terra boa. Terra boa, amor. Quem já viu ribeira na boca do rio? Vermelho de canoa. Eu vou remando pra cidade alta, escorregando pra cidade baixa. Nesse reggae pense, leve, veja ruas, quase rios de beleza. Vou remando pra cidade alta, escorregando pra cidade baixa. Nesse reggae, pense, leve, veja ruas, quase rios de beleza. Up and down. Amor 40 graus. Haverá um ponto sempre a discutir. Melhor lugar que este aqui. Prefiro duvidar. Vai e vem. Esse 40 é mais que 100. Calor de terra boa, boa. Terra boa, amor. Quem já viu ribeira na boca do rio? Vermelho de canoa. De canoa eu vou. Vou remando pra cidade alta, escorregando pra cidade baixa. Nesse reggae pense, leve, veja ruas, quase rios de beleza. Up and down. Tenha a Rádio Antena Web sempre à mão. www.radioantenaweb.com. Eu imploro noite e dia ao meu Criador, que faça me esquecer daquele grande amor que me apareceu um dia, quando eu não podia aceitar o seu amor. porque ele tem seu compromisso e eu também. Amor proibido não convém. Ah, eu imploro. Eu imploro noite e dia ao meu Criador que faça me esquecer daquele grande amor que me apareceu um dia quando eu não podia aceitar o seu amor. Não convém. Atormenta a minha alma quando penso naquele amor. Oh, acabou-se o meu desejo. Nunca houve um ensejo de dar-lhe um beijo com fervor. Eu imploro noite e dia que faça me esquecer daquele grande amor que me apareceu um dia quando eu não podia aceitar o seu amor. Aquele amor, oh, acabou-se o meu desejo. Nunca houve um ensejo de dar-lhe um beijo com fervor. De dar-lhe um beijo com fervor. Meu país acendeu a cor. verdejantes tempos, mudança dos ventos no meu coração. Sintoniza-te. Yeah! lua cheia, viola ponteada. Eu comparo a rosa sem espinho. Trago vinho e vai começar a ceia. Puxo as teias da baba da aranha. Me assanha essa tal moça bonita. Ai, do meu peito brota aflita. Ai, a flor do amor. Ai, a flor do amor. Madrugada, orvalho vai caindo, rego o rego que forma minha bica, bico a ponta do seio da menina. Me alucina o prazer de ver crescer a flor do amor. Ai, a flor do amor. Ai, ai, a flor do amor. Por encanto ou magia, esvazia o coração. No meio de um sol a pino, quando chego na estação, tava toda arrumadinha, tinha sacola na mão. Mesma hora fui embora pra não ter que ver morrer a flor do amor, ai, a flor do amor, ai, ai, a flor do amor. Agora, Giro Brasil. 90 minutos na companhia da melhor música brasileira.